A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Olá, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia. No ar, o programa Onda DX, o ponto de encontro dos DXistas de todo o mundo. Aqui você curte as emoções de sintonizar seu receptor nas emissoras do mundo. Você participa na continuação das emissões em ondas curtas. Edição e apresentação deste amigo de vocês, Jonas Bernardino, direto dos estúdios na rua Piatnitskaya, número 25, em Moscou. Entrevistas, música, cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Fique sintonizado, você está no Onda DX da Voz da Rússia. Cartas dos ouvintes. E registramos o informe QSL do nosso assíduo ouvinte José Moacir Porteira de Melo, que mora em Pontes e Lacerda do Mato Grosso, e que com receptor Motoglobo portátil 16 bandas e antena telescópica, registra o SIMPO 24322 na frequência de 9.750 kHz no horário das 23h30 às 23h59 UTC, e ainda o SIMPO 34433 no horário de 22 às 22h20 no dia 24 de janeiro. Temos também o informe do Justino Adriano Farias da Silva Júnior de Jardim Lindóia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ligado com a gente na frequência de 11.605 kHz, no horário das 23h10 às 23h28 UTC, usando o receptor Philk Trans Globo e antena telescópica de 1 metro. Recebemos ainda as informações do ouvinte José Gomes de Faria, de Contagem, Minas Gerais, que usa o receptor de 9 bandas e que na frequência de 11.605 kHz e 25 metros registra o 533333 no horário UTC, de 0 hora a 1 hora. Obrigado, José, pelas gravações do áudio e pelas importantíssimas informações constantes que chegam ao serviço em português. Também queremos registrar aqui a carta e o informe do ouvinte Satoshi Wakisaba, de Minao, Osaka, no Japão, que sintonizou a nossa programação na frequência de 11.615 kHz, das 22h59 às 23h15 UTC. O seu SIMPO é 25442, com receptor AR7030+. Obrigado, Satoshi Wakisaba. Temos ainda o informe do ouvinte Felipe Erazo Córdoba, que mora em Santiago, Chile, e que registrou o SIMPO 54345 na frequência de 6.090 kHz, no horário das 21h44 às 21h50 UTC. O Felipe usa o receptor DGEN DE1103 digital e antena IAGE. Obrigado aos nossos ouvintes do Chile e a todos os falantes da língua espanhola sintonizadas no programa Onda DX. Registramos ainda a frequência em 31 metros, 9.755 kHz, pelo Adriano Mansetti, de Americana, São Paulo. Ele, com o receptor Texum R919, sintonizou a programação da Voz da Rússia das 20 às 21 horas de Brasília. Obrigado, obrigado, caro amigo Adriano, e a todos os habitantes de Brasília, capital federal. E quem nos escreve é o ouvinte Pedro Salamanca, que mora em Cundinamarca, Colômbia. Usando o receptor Kaito KA11013 e antena telescópica de 10 metros, ele registra o SIMPO 444444 na frequência de 9.750 kHz no dia 10 de março, das 23h33 às 23h40 UTC. E você escreva, envie o seu informe QSL para o serviço em português da Voz da Rússia. Escreva para Onda DX, arroba yahoo.com e letters, arroba ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. E vamos agora ao Brasil, onde Aníbal Diniz faz apelo pela retomada das transmissões da Rádio Senado em ondas curtas. O senador Aníbal Diniz, do PT, conclamou os demais senadores, em especial os que representam estados da região norte, a se unirem pela volta das transmissões da Rádio Senado em ondas curtas. Em discurso da tribuna nesta sexta-feira, 16, ele explicou que desde fevereiro estão suspensas as transmissões da emissora na frequência de 5.930 kHz, faixa de 49 metros, devido ao fim do contrato com a empresa Brasil de Comunicação, EBC, que cedia transmissor de ondas curtas à emissora do Senado. Eu tenho certeza de que todos os senadores hão de convir que nós precisamos desse instrumento de comunicação para fazer com que as ações do Senado cheguem àquelas populações mais carentes de informação, isoladas naquela imensa selva amazônica, na beira dos rios e nas localidades mais isoladas. Aníbal Diniz ofereceu ao diretor de comunicação do Senado, Fernando César Mesquita, apoio para buscar restabelecer as transmissões via ondas curtas. Ele explicou que a EBC precisa da faixa de 49 metros para reforçar a transmissão da Rádio Nacional para a Amazônia, mas informou que a empresa está disposta a firmar novo contrato para a transmissão das sessões. Minha opinião é no sentido de que nós, senadores da Amazônia, façamos um apelo conjunto à direção do Senado para que haja novo contrato com a empresa Brasil de Comunicação e as sessões plenárias voltem a ser transmitidas em ondas curtas para as áreas mais isoladas desse nosso imenso Brasil, disse ele. Aníbal Diniz lembrou que o presidente do Senado, José Sarney, é um entusiasta da comunicação, que não tem medido esforço no sentido de tornar as ações do Senado mais transparentes. Em nosso giro, vamos agora a Moscou, aqui na Rússia, onde de 26 a 29 de abril acontecerá o Seminário Multimídia com as suas próprias mãos. Esse é um evento do Fundo de Radiodifusão Independente de Moscou, com o apoio do programa IREX. Nos 4 dias de seminário não haverá teoria, pois os grupos participantes terão de desenvolver um projeto multimídia com as suas próprias mãos, de acordo com o tema que receber. O vencedor terá seu projeto publicado no site da sua organização e no site especial da IREX. As inscrições já estão abertas e deverão cumprir 3 condições importantes até 31 de março. A primeira é enviar uma pequena história criativa, escolher uma pessoa, um instrumento, acontecimento e narrar a sua história, que seja incomum, criativa, que atraia a atenção de todos. Em segundo, se inscrever falando sobre você e apresentando material como áudio, vídeo e outros materiais que ajudarão no projeto. Em terceiro, o objeto do seu projeto, aquilo que servirá para avaliar a sua criatividade. Já no dia 6 de abril, será anunciado a lista daqueles que deverão vir a Moscou para desenvolver o projeto do concurso. Vamos ficar atentos que em breve vamos conhecer aqui os nomes dos vencedores do projeto multimídia com as suas próprias mãos. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.